Aí, DJ Jefferson consagrado, toca as machucantes pra galera endoidar agora. Bora começar e bora começar assim. Bora pra cima, tem Jefferson de Nuna. Bora, meu parceiro Pevi. Tá só na boa, hein? Um abraço. Com você. Viajo na batida, me deixa. Hoje, quadra do charuto. Braços, me aquecer. Recebendo o pancadão digital, a participação Jefferson Duda do Godzilla. De você, yeah. E a gente já só no comecinho, já tô no muito som. As de marcante já tá rolando. Ficar, eu vou curtir o som do meu coração. Olha, DJ Igor já começou a beber ali já. Venha doce, não pare. Vamos mais ter nossa pressão, tem nosso se show. É não tem quem compare. Eu sei que você vem. Vou curtir esse som. Colega de fogo, arrasa fofão. Com DJ Elson e DJ Juninho. Joga a mão pra cima. Faz o S, faz o S, faz o S. Eu vou curtir esse som. Colega de fogo, arrasa fofão. Olha aqui, ó. Com amiga Olhena. E DJ Juninho. Olhena, passou na mana. Faz o S, faz o S. Amiga Cileia, também tá na área. Minha amiga Tainara. Alô, Caroba. Tá de boca, amiga Larissa. Aí, Fran, abraço. Tá boa. Mega bom. Pra cima. Em busca da batida perfeita. E vai girar, e vai girar, e vai girar. Já, já, já. DJ Jefferson e DJ Duda do Animal. Godzilla. Aí a galera já sabe, sábado. Vai ser a Baidetuba, sexta-feira no Caripim. Em Duda e Jefferson no Caripim. Sexta-feira, à noite. Aí quando for no sábado, vai ser em a Baidetuba, junto com o DJ da Onda. Aí quando for no domingo, Duda e Jefferson no Matapi, no Caripim. Dia 26. A equipe Podaço falou que vai marcar presença com a gente. Ô, Bode! DJ Jefferson e DJ Duda do Animal Godzilla. Passando o Cleidson e Alessandra. Galera de Barca Arena já tá na área. E a gente abraça, meu irmão. Vai! Galera também dos Lisos tá com a gente, tá na boa. Para o meu parceiro Marcelo, tá só na boa, hein? E aí, Zé, como é que é? Tá de boa! Sábado na Ceia de Juventude, tem um Cachaça Light. Balde de cerveja, R$15 a festa toda. Carreta encabulada, né? Esse que vai tocar também junto com o Cachaça Light no sábado. Não irei suportar pela vida passar. Atenção, Fernando, comprecei aqui com a gente. Alô, Fernando! Se eu amanhecer, olhar pro lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? Esse vazio tão imenso que você deixou. E vai girar, e vai girar. Aquecimento logo mais de nosso show, tem a pressão. Tá começando! DJ Jefferson consagrado e DJ Duda ostentação. Já sabia que não me querias. Família Tatuagem ali com a gente, marcando presença. Começando, começando! A pressão vai só aumentando. Sábado, dia 8 de setembro, tem Godzilla no Balneário do Carmo, Maringá. Cerveja um real na moeda até meia-noite. Equipe com 10 ou mais participantes. Uniformizado, ganha um pacote na entrada, hein? Dia 8 de setembro no Balneário do Carmo, hein? Cervejada das equipes por lá. Toca o Baixo Animal. Me deixou. E o quê? Agora eu sou CDC. Sempre CDC. Essa equipe eu nunca vou esquecer. Eu já não posso esquecer também que no dia 8 a gente vai tocar, tá no Centro Químico na Vila dos Cabanos. O aniversário do DJ Alan Breno. Ele vai tocar lá e depois vai pra o Balneário do Carmo. Ser sucesso total. Aniversário do DJ da GDI, meu irmão. Bora gira, bora gira, bora gira, vai! Uhul. Eu sei o que acontece com meu sentimento. Parceiro DJ Samuel ali com a gente. Mas você não sabe. Pra cima, Samuel! Eu já fiz de tudo pra te esquecer. Mas tudo que eu olho faz lembrar você. E o quê? Bora da tua! Te amar como eu te amo até que eu não queria. O amor nos faz pessoas melhores. Não sei o que acontece com meu sentimento, mas você não sai do meu pensamento. Eu já fiz de tudo pra te esquecer, mas tudo que olho faz lembrar você. Te amar como eu te amo até que eu não queria. Até que eu não queria. Mas o que vou fazer se não tem solução? Te amo demais. Te amo demais. Te amo demais. Eu sempre vou te amar, Eloá. Bora tocar mais uma pra galera assim. Bora girar, vai! Parceiro Nélio, lá do Super Cobra aqui, marcando presença com a gente. Alô, Nélio! Você sempre tem aquela moral com o Dudu e o Jefferson. Lá do Super Cobra ali com a gente. Família Tatu Light! Essa distância machuca cada dia mais. Suane batidão, Suane batidão. Dá-lhe alguém, marca um, marca um. mais uma. E vai girar isso, vai. E banda Pará sou eu, a nova cara do Pará. Reduzido por motivo do jogo, hein? Um pouquinho a gente bota no 12. É duro ver que chegamos ao fim. Eu nunca estive ao seu lado. A senhora DJ Igor do Cachaça Light está na área. Assim, também a galera do BH. Eu quero te dizer antes de ir. E o quê? Bora que é marcante, bora! E vou contigo. Uma, bora tocar mais uma. Olha meu parceiro Clodoaldo e toda a galera do Rubi já tá na área, hein? Minha amiga Joyce também tá no boa. Pra toda a galera. Meus a gente reduzida, hein? Daqui a pouco de estar, bota na pressão. Volta logo e vem me ver. E o que? Por que te ver tão longe? Dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. E faço essa canção pra você me querer. Um abraço também a Gisele ali com a gente. Um abraço, meu parceiro DJ Samuel, ali marcando presença, meu irmão! Daqui a pouquinho tem a pressão, tem nosso show! Tá começando, tá começando! E o quê? Me abrace forte. Diga que eu fim, de joelhos peço fim. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. Bora tocar mais uma. Parceiro Anderson, Bruno, Fernando. Família Jamaica já tá na área, hein? Pra toda a galera. E aí? Você me conquistou, confesso. E a chama desse amor me aquece. Um abraço a toda a galera do Tatu Light. Já tá na área com a gente. A gente abraça com muito carinho, hein? Galera que já ganhou uns outros jogos aí. Essa saudade tá doendo. Só no pacote. Bora que é muito gelo, vai. Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo. Amor. Um abraço pro meu parceiro Zé ali com a gente, alô Zé! Esconder e toda a galera ali. Eu te quero demais, minha paz. Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo. Amor, todo mundo sabe que eu sou louco por você. Eu sou tua mulher, eu não vou mais esconder. Não consigo esquecer de você. quando lembro do seu jeito lindo. Era você a mais bela. Bora, vamos passando o bode. Bora, primeira vista. A equipe fodaça na área, hein? Meu parceiro, o bode! A Deide, senta aqui com a gente. Seu telefone, eu preciso saber. E o quê? Três já. Como criança perdida. Eu vejo uma boca esmussada. E o quê? Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. E bota na batida, e bota na batida, e bora girar tudo. E dá-lhe acelerando, e dá-lhe acelerando, vai. Deixar o sobrar também a galera do São Lucas Som ali com a gente, toda a galera marcando presença hoje. Quadra do Charuto, tá naquele jeitinho. Tá chegando a galera, as equipes. Tá começando. Não tem mais jeito. O quê? Acabou. Boa sorte. Não tem. Galera da equipe fodaço já tá na área. São só palavras. Tá toda a galera. E o que sinto? A minha galera dos risos. Não mudará. Tá de boa. Tudo que quer mudar. Tava agora. Tá começando. A pressão vai só aumentando. A pressão vai só aumentando. Vai só aumentando. Nunca imaginou que eu te olhava. Nunca percebeu, não me notava. Que o amor foi crescendo em meu coração. E o quê? Quando estou longe eu só penso em... É que o chuva é pancadão de Rita, vai detonando. E o que faz? Vai detonando. Mas chuva passa com a equipe GBC. Nosso meu parceiro Pepe ali com a gente. Na lancha, a jato. Dois ali com a gente. Alô, parceiro Pepe. A galera GDC é só gelada por aqui. Meu parceiro Gleidson. A Elissandra e toda a galera de Barca Arena. A CW é moto, está de boa. Tá com a gente. E aí, galera do Tatu Light, tá na área. Galera também do Cachaça Light, galera do BH, DJ Igor e toda a galera. Pra dançar até amanhecer. Isso pisa pé com o Jussum. Um abraço, meu parceiro Alain. E o Martinho e o Desperverso, tô na área. Já marcando presença com a gente. De tá aí, de Tibetinho, vem curtir. Roda do charuto daquele jeitinho já, meu irmão. Tá aí de direitinho, vem curtir. A galera de DC é só gelada pela aqui. Gira, gira tudo! A pressão vai somente. detonando nas marcantes. A gente vai detonando nas marcantes, nas marcantes, nas marcantes. Publicou em seu blog que é sobre mimar. No MSN, meu nome e seu. Me segue pra fazer o DJ Paulinho aqui com a gente. Fala, Paulinho! Se eu mesmo que ler, não lembrei dizer que era pra valer. Que meu coração pertencia a você. Meu parceiro também, toda a galera do som Super Cobra ali com a gente. É sempre DJ Jefferson Consagrado e Duda Ostentação, sempre em nome de Lava Jato Alto Brilho, na Praça de Vila dos Cabanos. Salão Top Estilo, na Feira do Pioneiro. Lava Jato e Oficina VIP Auto Center no Pioneiro, PA 481, McLunch, na Praça de Vila do Conde. AJ Multicelulares, na Feira do Pioneiro. Vai começando, vai começando, pessoal. Foi a óleo, galera do Rubi. Marco do Alto, tá começando. A pressão vai só aumentando. DJ já passou, DJ Duda já tá na área. Tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Música nova, a música que vai fazer sucesso. Essa aqui. Mas eu. Para o meu parceiro Pepe. Mas o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversa. E o quê? E uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro. Para meu parceiro de Luan. Esse cara do pancadão. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Você vai me perder. Abraço, meu parceiro Nalda Pop é nós. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor não fica bem. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Fernando, o cara que organizou essa grande festa aqui com a gente. Ô Fernando, ele organizou essa grande festa e tá começando logo mais do nosso show. Hoje eu vou sair com a galera, eu quero é curtir, dançar bebendo uma boa, eu vou me divertir. E o quê? Essa festa contagiante, e esse som mexe com a gente. Vem dançar comigo, desse jeito eu vou te seduzir. A noite vai ser nossa, eu te quero pra mim. Eis a minha boca me faz delirar. E eu vou me apaixonar. DJ Jefferson Consagrado, mixando as melhores pra galera. Seguido da ostentação, mandando só as balas, mexe com meu coração. Com você, hoje eu vou até o ar. Muita equipe chegando, vem, tá começando. Te enlouquecer. A pressão vai só aumentando. Menina, e sente a pressão. E o DJ? DJ Jefferson Consagrado, e Duda Ostentação. DJ Jefferson Consagrado, e Duda Ostentação. DJ Jefferson Consagrado, e Duda Ostentação. DJ Jefferson Consagrado, e Duda Ostentação. DJ Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação, mandando os ritmos mais tocantes em todo o mundo. E essa aqui, meu irmão, bora detonando. Bora detonando, detonando. Oh, meu amor, faço tudo. E o quê? você minha mulher. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Tua mãe confiou, teu pai também. Tantos na fila com grana e bens, BMW, Mercedes, Benz. Eu sou sem, mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado. Essa aqui é boa, gente. A gente vai detonando, vai. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar. Abraço também toda a galera do Liso ali com a gente. Ele também vai falar. Sim, Liso. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Eita, que a pressão vai só aumentando. Olha que a festa tá ficando bonita. Tá ficando daquele jeitinho. A quadra do charuto. E essa aqui pra detonar. A galera do Jupu Uba, só no pacote, mais um pacote. Mas volta você. Tá começando. Meu coração agora vai pagar o que me fez sofrer. Abraço também pra galera do Super Cobra aqui com a gente. Entregando muito grande, galera do Super Cobra. Se não vou lembrar, você é página. Um abraço, o DJ Anderson, considerado, tá na área. Já 28 do tá. Não é o gordinho. Ficar, eu vou recomeçar. Mas é o DJ Anderson. Se não vou lembrar, você é página. E com a equipe ficha, ficha 28 do e agora? Vai, vai! Agora vai pegar o que me fez sofrer. DJ Jefferson, DJ Duda hoje. O que me fez sofrer. Que não baixa igual geral, meu irmão. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Hoje, quadra do charuto. Que me fez chorar. Pancadão digital, tem Jefferson, tem Duda também. Viviane Batidão. DJ Betinho. Mas é o gaiato do Blackstone. Pode crer. E agora? Mas vamos tentar conversar. Série do Juventude, Itapuranga. Conversar, tentar nos reconciliar. Ainda o Cachaça Light. Dia 25. Eu te amo. Dia 26 de agosto, hein? Cobertura. Carretilha encabulada. Sente. Pode crer, rock doido, hein? Sente. Se tu ainda me amas, amas. Pode com. Quatro latinhas, 15 conta a festa toda, né? Canta aí! Eu só te. A família tá do lado aqui na frente com a gente! Mas só mais, uma chance. O lindo de chegar aqui, sou muito bem recebido. Tá começando, Eu só te peço, só mais uma chance. Só mais uma chance. Dia 16 de setembro, saída do Jorge. Vai ter Piritão Light. Torneio da Amizade. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Um abraço, meu parceiro Dunga ali com a gente. É o Dunga. Reconciliar. E o quê? Eu te amo tanto. Próximo. Próxima sexta-feira tem Jefferson e Duda. Sente. Pelo Caribe Prime, na praia do Caribe. Se tu junto com a carretinha criticada. DJ ligado. Galobato, né? Se tu ainda me ama. Noite das novinhas. Sexta, dia 24. Eu te peço. Só mais. Sábado vai ser a Baitetuba. Mais uma chance. O DJ do Maremoto, Duda e Jefferson do Animal. A social da Bate Forte está sem limite. Uma das maiores equipes de Abaetetuba. Vai ser sábado no Barracão do Digão. Aí já no domingo, tudo em jogo. No Caripi, no Matapi. Domingão, 26. Só mais uma chance. Só mais uma chance. E eu? Eu só te peço. Só mais. Marquinhos dentro do violão. E os perversos já estão na área. Gira, gira, gira já. Bora, pancadão. Já. Você partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. Agora penso. Só vocês. O jogo virou. Como esse mundo se aí. Vira. Como isso não contou. A pressão vai só aumentando. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Galera do Urubuzinho ali com a gente. Marcando presença com a gente. O jogo agora. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo. Família Tatu Saúde, eu quero aqui na frente. Tô muito longe. Poderosa, super bis, divisa. Pra ficar mais bonito, pra ficar mais gostoso, beleza? Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. E Viane Batidão. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. Jefferson consagrado e DJ Duda ostentação do Godzilla, o animal. Estou vivendo por viver, na esperança de encontrar você. A sua ausência perco o juízo, só sou feliz quando estou contigo. Amor, eu vou te encontrar pra gente. Dia 9 de setembro tem Blackstone. Ter amor na esposa de novo. Lá no Jubu. Eu vou te encontrar. Dia 2 tem Cachaça Light e Tom Máximo e Barcarena, meu irmão. O balão de agora vai tocar. O quê? É o som de Abertetuba que vai comandar. DJ Juvenil, som de DJ Elson. Vem pra cá com a gente, o show vai começar. O balão de agora. Sábado, dia 8. É o som de Abertetuba que vai comandar. Festa das equipes. DJ Juvenil, som de DJ Elson. Vai ser no Balneário do Carmo. Vai ter por lá Godzilla, o animal. Amor, eu vou te encontrar. Cervejada por lá, cerveja um real até meia-noite. Na moeda. Festa com 10 participantes ou mais. Uniformizada a equipe, né? Vai ganhar um pacote logo na entrada. Dia 8, Balneário do Carmo é Godzilla. Dia 9 vai ser a Baitatuba. Fazer amor. Seu parceiro Zé ali com a gente. Betinho e Isabelense. Bora esquentar um pouquinho essa parada. Bora esquentar. Bora esquentar. E bora detonando. 3, 2, 1. Bora girando, girando já. Esquentando tudo. Vai, vai. O bagulho tá louco. Olha que o bagulho já tá endoidando, pagadão digital. E o bagulho tá louco. Aqui o bagulho já tá dando louco, vai. Júnior Santorini. Já passou aí, Duda, já. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Olha que a pressão vai se aumentando. É bom, quando ele entra o som é DJ Jefferson e DJ Duda, DJ do é animal Godzilla. O som é dobrado. Bora pra cima, Cleidson! Júnior Santorini! Bateu do lado. Edson, o Super Cobra ali com a gente. Marcando presença. Do lado. É só no pacote, garoto! Do lado. Edson, bateu do lado. Edson, bateu do lado. dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não cabo, encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá, vai tomar. Agora que tá começando, a pressão vai só aumentando. Aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá, vai tomar. Galera do Rubi ali com a gente. Volta da minha vida. Para tudo. Não para, pode tudo, parar, meu irmão. Presta atenção, rapaziada. Assim. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. Isso aí, meu irmão. Família Tatu Light, só presta assim. Sobe, é. Repasse, finjo que não te vejo. Bloqueia a tua cara, é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então... Equipe, só mais uma. É, meu parceiro Mike tá ali com a gente. Feita e toda a galera, a pressão vai só aumentando. Hoje eu tô a pressa, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. E eu... Só pressão. Devagar, pô. Gira tudo. Vai, vai. Abraço, meu parceiro Marquinho, o Alan. E toda a galera, Marquinho. Alô, Alan. O pancadão digital. DJ Paulinho da Adidas Produções. Joga no batidão e joga no batidão já. Quem é do Paissandu, joga o bracinho pra cima aí. Quem é do Paissandu, faz barulho. Tá muito fraca a galera do Paissandu hoje, hein? Quem é do Paissandu, faz barulho. Quem é do Rimo, faz barulho. Galera do Rimo tá mais forte hoje, olha. Quem é do Rimo faz barulho! É verdade, é verdade. Quem é corintiano faz barulho! Quem é Flamengo faz barulho! Bora, Duda! Bora deixar no batidão essa parada, vai! Bora começar a brincadeira, bora! Bora, mão esquenta pra mostrar como é que vai ser com mais uma pressão pra todo lado! Bora no batidão! Bora no batidão! Bora no batidão! Bora no batidão! No batidão! O bagulho já tá começando, hey. Endoidar, meu irmão, oh. Hey. Tá começando. Começando a endoidar. Olha, eu espero que esse motor dê conta da pressão. DJ tá no comando, o grave tá batendo, o copo tá na mão e as novinhas tá descendo. Se liga no som do momento, direto da loucura, barracão. Logo um tubarão vai te pegar, vai no mada do charuto. O som que deixa surdo é o animal, o indomável. Agora vai explodir o bagulho. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Família Blackstone só no pacote, tá começando! Cheiro de perfume bom, tá na gaiola, cheiro de marala do ar. Tá na gaiola, para malandra jogando. Tá na gaiola, e essa aqui, vai! Pancadão digital? Parar de tomar conta da minha vida. Com força total ainda. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Vai no batidão! Fazer o Zé ali com a gente. Pra cima, garotinho. Olha que tá começando. Equipe Pautaço ali, marcando presença com a gente, deve ser. Tá começando. Família Tatu Saldi, só no pacote, garoto. Os moleques já estão na fita. Os moleque tá, os moleque tá. Eu quero a original, original. Fita, os moleques já estão na fita. Os moleques já estão na fita. Os moleques já estão na fita. A original é melhor. Na fita, os moleques já estão na fita. Os moleques já. Essa aqui já é possuído. Os moleques já estão na fita. Os moleques já. A equipe do Liso tá chegando aí. Uma galera da equipe do Liso. Tá começando, a pressão vai só aumentando. E essa aqui? Anderson, Gaiato, DJ Fabinho, eu sou Megastronic, né, senhor? Vai ser dia 9 lá no Jububa. É isso, sucesso total, pressão pra todo lado. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, e fez da minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo, eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso. Minha verdade é você, meu. As molecas já estão na pista. Não, não tá. As molecas já estão na pista. E o quê? Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Essa eu tava contigo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. Pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Agora que a pressão vai se aumentando, vai se aumentando. Teus amigos. Eu ficava contigo e ainda pegava teus amigos. Ei, cagou! Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Bora, bora, bora, já, já! Baby, alô. Oi, Neo. Bora, baby. Tudo bem contigo? Família Espeverso aqui do lado. Liguei pro próximo. Pensou de porra, pensou de porra. Pensou de porra, pensou de porra. Pensou de porra, pensou de porra. Pensou de porra, pensou de porra. Alô, Mel. Só liguei pra te falar. Aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Aí, ó. Aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Se eu perguntar, tu já tomou no boga? E aí? Já tomei, mas eu posso tomar agora. Boca do seu boga. Vem que tu come o boga. Boca do seu boga. Vem que tu come o boga. Boca do seu boga. Vem que tu come o barracão do charuto já tá na pressão. Só liguei pra te falar. Que é pra batão grandão. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. Vamos parar. Baby, alô. Oi, Neo. Bora, baby. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Posso já. Você vai sentar por cima. E o DJ quem vai te pegar. É do poderoso Super Cobra ali com a gente. Pra cima! Na tapinha. Vai. Bora, tira lá! Abraço, meu parceiro Rubinho ali com a gente. Toda a galera do Espeverso! O Espeverso já tem moral! DJ Jefferson e DJ Duda. DJ Jefferson consagrado e DJ Duda ostentação. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. E aí, como é que é? Família Tatu Saldi, vai o delírio. Sim, então canta, solta a voz comigo. Te encontrar. Assim. Te falar. Quando você. Alô, meu parceiro Zé! DJ Samuel tá aqui no lado, ele é a primeiríssima! Também tá só na boa! Alô, DJ Samuel! Assim vamos me enxergar, não aguento mais. E o que, o que? Vai, vai! Só você! Olha bem pra mim, amor! Parceiro Marcelo tá na área! Dos lisos, que pros lisos tá só na manha. Daqui a pouquinho chega mais uma galera e o rock vai ficar mais doido. Olha só, a coxinha baixou R$1, completo R$2. Agora pra tirar gosto, né, Jeff? Abaixou a coxinha R$1, traz uma pra cá que é fiado. Vocês só vão quando a gente for embora daqui. Família Tatu Light. É. Tá começando! Vai! Pode crer. A gente dá moral pra quem dá moral. É isso aí. Aí, ó. Só você. Demorei um, dois, três, muitos anos pra perceber. Tudo que eu preciso é você. Eu inventei meus sonhos. Fiz muitas. Canta pra garota. Bora cantar, solta a voz. Assim, meu irmão. Eu inventei meus sonhos, buscando respostas longe de mim. Quando você... Aí, só vocês assim. Você é da filha de Deus, só quer da paz. Mas esse amor tá doado no meu peito. Nem o tempo apaga. Mas esse amor. Cabeça. Um abraço a galera do Cachaça Light. Tá na área com a gente. Cabeça. E a gente abraço com um carinho pra toda a galera. E o parceiro também, DJ Igor. Alô, Igor, um abraço. Não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Ah, DJ Samuel, de assada. Há tanto tempo que eu não sentia isso. Chamou minha atenção, ganhou meu coração. Jeitinho sensual de menina tímida. Sem contar que eu jurei que não me entregaria o dia inteiro outra vez. Mas beijei e gamei. Aquele amor foi tão gostoso que eu outra vez. Me joga na cama, beija minha boca, tira minha roupa. E faz amor comigo que eu vou te deixar louca. Me joga na cama, beija minha boca, tira minha roupa. E faz amor comigo que eu vou te deixar louca. Deus não inventou palavras expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade. E a gente detonando, vai! Até Deus sorriu pra nós. DJ Jefferson, DJ Duda. Essa imagem do céu, no céu. Bora, meu parceiro Joaquim, como é que é? Coração explode pela boca. Gasolina. Nossa voz fica rouca. De tanto gritar te amo. De tanto gritar. Olha que a pressão vai só aumentando. Amor é lindo. Nosso amor é lindo. Só os loucos só agora sim. Vai. Mas o mundo nos chama louco. Fazendo o Cleidson ali com a gente. Companhia só, primeira dama. Me chama o Cleidson. Com... Ele e o filhão também que dá valor no Godzilla. Loucos. Porque voamos nossa imagem no coração. Fazendo o Igor, pressão. O Naldo. O mundo nos chama louco. Falamos sozinho na rua, me chamam louco. E o Marcial da equipe do Liso, parceiro de Diego, do som Cachaça Light aqui com a gente. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor. O Marcial, do salão, o melhor salão de Barcarina, tá ali com a gente, o salão Ostentação. E a nossa chama espalhar. E o sorriso encontrar. Comenta-se o beijo. Comenta-se o beijo. Oh, oh, oh. você no bote ali com a gente, alô, bote! Tudo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos as estrelas do céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem do coração. Mas o mundo parceiro, bote na equipe, portaço ali com a gente. O presidente tá na área. Sozinho na rua, nos chamam loucos. DJ Jefferson Consagrado e Duda Ostentação, sempre em nome de Lava Jato Alto Brilho, na Praça de Vila dos Cabanos. Salão Top Estilo, na Feira do Pioneiro. Lava Jato e Oficina VIP Auto Center, no Pioneiro. PA 481, Mac Lanche, na Praça de Vila do Conde. AJ Multicelulares, na Feira do Pioneiro. Bora detonando agora sim, DJ Jefferson, DJ Duda, vai! Ô sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. Milky! Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. O nosso aquecimento do nosso show, a galera vai ao delírio com essa música, meu irmão, essa aqui, ó. Bem mais tranquilo, tá começando! Que assim seja, amém. O cadão digital pra cima, pra cima. Abrigo, meu abrigo. E toda vez que o Duda sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, eu quero ver só vocês soltando a voz assim comigo. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. E sai do show, sai do show. Onde seria do Paissandu, João, mãozinha pra cima aí, galera do Paissandu! A galera do Remo faz barulho! Só que é filho de Deus, João, mãozinha pra cima aí, ó! Só que é da paz, João, mãozinha pra cima! Everybody's going to the party, have a good time. Sai do chão! E doida! E doida! E doida! E doida! Bora, meu parceiro Fernando, já tá na área e tá toda a galera. E aí, Fernando? E o batidão, vai! O pancadão só na mana. DJ Jefferson, DJ Duda. DJ Jefferson Consagrado. Oi. E DJ Duda Ostentação. Mandando os íntimos mais tocantes em todo o mundo. Anda aí, playboy. E essa aqui, bora. Bora começar. Isso do tipo que não fala, porque muito melhor é fazer. Se provocar, eu mostro pra você. Já faço um Duda do Godzilla, já tá na área. Se te dá pra... E a gente tá na área pra tocar sucesso. Eu vou beijar no seu pescoço devagar. Galera do Tatu Saudi! Fica baba quando termina novinha. Bora novinha! Novinha. A Ana Célia ali com a gente. Deixa mais. Ana Célia, você já tem que namorar com a gente. Deixa... A pressão vai só aumentar daqui a pouquinho, tem nosso show. Já que a nossa vai te combina. Tu tá ligada que tu pode ser só minha. E deixa eu te chamar de meu amor. Deixa abraço, eu... parceiro Duga, o Tatu ali com a gente. Já que a nossa vibe combina. Tatu tá na área. Tá ligada que tu pode ser só minha. E aí? Parceiro Cleidson, Elissandra e a galera de Barcarena tá na área. E aí? Gente, abraço com carinho, hein? Família Tatu Saldi só no pacote. Eu sou do tipo que não fala, porque muito melhor é fazer. O Tatu Rei do Tucunaré tá na área, meu irmão. Carinhoso na cama, eu sei. Ah, desgraçado, vai começar a tocar. Yeah. Ah, um beijão, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu sou devagar, garanto. Faz de doido, ele fala. Acaba quando termina novinha. Bora, novinha. Novinha. Bora, bora, bora, bora. E deixa eu te chamar de meu amor. E deixa sabor. Já que... Ontem a Baitetuba, o Godzilla super lotado, a pressão foi total. Só minha. Ô, Jaque! Tudo deixar, moçou! No barracão do charuto. Junto com o Pancadão Digital, sucesso total. Muitas equipes chegando, tá começando ainda. Só minha novinha. Givaldino Mural de Itambé. Para o meu parceiro Jorge. Ela já você tá na minha e eu também. Lá do Tapuranga, tá na área. Nossa casa, é sério. Tapuranga tem a série que é o maior sucesso. Série do Jorge. Já não aguento de tanta ilusão. Galera dos primos da curtição já tá na área. Eu te quero. Tá com a gente. Besteiro, nossa casa. Vai, cadê o Chicão? Para o meu parceiro Preto. Logo o seu coração. Já tá na área. É o gato tá na área. Não, eu vou pra ir porque a noite tá. Bora, gato, diga sabe. Vida sozinha precisa de mim pra te abraçar. A galera do Rubi ali com a gente. Não faz biquinho porque eu sei que tá fim. Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o DJ Jefferson. Quando o Aldair apagou a luz, eu te agarrei novinha. Um abraço, meu parceiro Clodoaldo ali com a gente. Beijei novinha. Clodoaldo, tu sabe que tem moral. Eu te beijei novinha, novinha, novinha. Eu te agarrei novinha. A Joyce do Rubi tá ali marcando pra gente com a gente. Já pode parar. É Clodoaldo. Igual beijei novinha. Novinha é do Rubi. Novinha é Rubi. Givaldino Mural de Itambé. Relaxa, você tá na minha e eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Se tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. Me entrega logo o seu coração. Já não pode esquecer do Esperverso aqui marcando presente com a gente. Eu vou. O Esperverso já tem aquela moral. Tá frio. Só no pacote. Vinha precisa de mim pra te abraçar. Bora que tá ficando bonito, já tá super lotado. Um o barracão do charuto, o quadro do charuto. Chapando, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Aldair apagou a luz. O parceiro Maico já tá na área. O parceiro também Miguel, o Ronald. Ei, novinha, pode ir. Fofoca. Eu te rapa, fofoca. Novinha, pode ir. Parceiro Milson. Novinha, também o Juninho. Novinha. Amigo também branco. Novinha, tá na área. Novinha, equipe arranca toco. Novinha, pode ir. Caramba, eu te beijei, novinha. Pode ir. Era essa que tava jogando, era? Novinha. Novinha. Bora, novinha, novinha. Novinha. Eu te agarrei, novinha. Equipe arranca toco. De te liga, novinha. Bagulho doido. Tu faz de doido e joga contra, novinha, doido. Novinha, novinha. E essa aqui a gente vai detonando, vai. Volta aí, Playboy. Ei, Playboy, tá começando, tá começando. Oh. DJ Jefferson. Então canta assim. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve o seu amor. Eu confiei, entreguei. Meu coração andou se machucou. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pôde cair nessa fase? E só quem sofre solta a voz comigo assim, ó. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Abra o jogo, acabou. Pra que só desenvolve o amor. Eu confiei, entreguei. Meu coração vai por se machucou. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pôde cair nessa farsa de... Vou tocar essa aqui, ó. Tô devendo, vai. Repertório novo do boyzinho. Essa é uma história real. Hashtag fica aqui, cabo. Pensando bem, é assim. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai vai acabar. Equipe Arranca Toco já tá na área. O parceiro Maicon, o Miguel, o Ronald, Fofoca, o Wilson, o Juninho, o Branco, tá toda a galera, hein? Ela, equipe Arranca Toco tá de boa. Agora tá curtindo o Jefferson Duda. Tem moral, Arranca Toco. Para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. É do Super Cobra ali com a gente. Tudo bem. Cheguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Tudo. Nunca te traí. Cala a boca. Pois estava aqui quando ele se falou da... Já 6 de outubro. E eu comprei na quadra do Tatu Light. Eu Urubuzinho pela primeira vez. Confiei, só de que eu errei. Urubuzinho vai dar uma picada. Ai, que carinho. E as horas? Te vou marcando. Te mete. Agora, Caqueado vai! E o Caqueado vai! Divina quem vai estar controlando o Urubuzinho. Sim, mas sua história não vai DJ Luan! É, como é que não vou se paga. Cala a boca, cagoeira. Fiada por causa de uma amiga, de uma amiga. Ninguém escutou nada. Agora eu vou ligar pra ela. Na notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho. Bora, baby, bora! E contigo, aí? Baby, alô. Passaram o gato! Preto também tá na área. Amigo, tá toda a galera, hein? Só liguei pra perguntar. Bora tocar isso aqui, vai! Equipe Arranca Toco ali com a gente, Jefferson. É Zé Neto Cristiano. Jeitinho diferente, hein? Pra quem tá apaixonado, vai curtir essa aqui agora! Vai! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrasar. O chifre no asfalto. Tô passando o DJ Igor, pressão tá na área! Mas meu alô, DJ Igor! Não entende. De novo eu fecho. A galera do BH, meu irmão, tá com a gente. Passou na boa. De não querosene. Tá de camarote. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh, oh, oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Ai, ai, ai. Jefferson. Aí, DJ Jefferson consagrado, toca as machucantes pra galera endoidar. Agora! Pra endoidar não, mas pra dançar é agora. Só se for agora sim! Banda 007. Daqui a pouquinho nós bota na pressão pra galera. Bora curtir! Ela só quer encontrar um coração partido. Galera da Arranca Toco já tá na área, hein? Também já tenha sofrido. Já tá roçado ali, meu irmão. Pode crer. Vou oferecer o Arranca Toco da canela. Peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela. Temperar a nossa vida ainda mais sabor. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve, aí eu vou, cê vem aqui buscar. Os perversos já tô na área. Te prometer nada. Tá com a gente desde cedo toda a galera, hein? Te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar e amor. E quem sabe essa aqui? Se faltar amor. Vai curtir assim. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou. O trato tá feito, aqui não tem essa. A gente tá fazendo participação aqui. Beijo, vamos fazer um jogo. Esse som que é maravilhoso, graças a Deus, a qualidade um especial. Com o som pancadão digital, sucesso total. O Duda e o Chaves estão fazendo participação aqui. Aqui não tem assim. Tem gente que tá passando que somos DJ na aparelhagem, não, tá fazendo participação. Beleza? DJ Luan que detona aqui no pancadão. Banda 007. E o caqueado vai! Eu tenho um abraço pra te dar. Se quer que eu leve, aí eu vou, cê vem aqui buscar. Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor. E vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Equipe Ranca Toco da Valor. O trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente cela. Ganharam todas, porra. Fazer eu tava menos uma cerveja com eles. Mindinho, juntar o meu mindinho. Equipe Ranca Toco, vem mais pra aqui pra próximo. Fica melhor, beleza? O trato tá feito. Ranca Toco com o pé, pô. E não tem cara, assinatura, não se mete, não. Gente cela. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente cela com beijo. Manda 007. Seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro. Pra fazer o caqueado agora que eu quero ver. Cara, é verdadeiro, tá lá escrita toda a minha confissão. Pra lá e pra cá, vai. Lê com atenção, eu deixo. Para meu parceiro, pra cima. Cada detalhe com que te. Edson e Sandra, tá na área. Tá toda a galera. Só lá no fim, você vai saber com quem eu te. Edson. A partir de terça-feira tu vai escutar lá no teu setor. Estou largando. Batendo DJ Max ali com a gente. No Tapuranga. O filho do Jorge tá na área. Pesadelo, mas não chore agora e lê o texto. Ela tem perigoso. Boca, tem seu olhar. Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido é exclusivo, ela tem um do mesmo. Amor te trair com a moça dos pés. Que eu só te o perigoso das pequenas. Fosse por você mesmo, eu só te trocaria. O garoto apaixonado pelo Godzinho. Você vem comigo. Banda 007. Eu descrevi cada detalhe com que te traí. Parceiro Anderson da equipe Jamaica. Você vai saber com quem eu te dou. Um abraço, Anderson, e toda a galera. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Isso que é bonito e importante sempre quando te chega aqui na região. Com ela, você não tá. Aqui no Tapuranga, uma região de Barcarena, sou muito bem recebido. Tudo e o Jamaica do Goizinho. Chore agora e lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora. Um abraço, meu amigo Zé, tá na área. Seu alô, Zé. Exclusiva. Tá da hora, Zé, de puxar e fazer o caqueado. Aí com é o Zé. O perigoso das pequenas. Estou largando tudo. Um abraço, meu parceiro Júnior, já isso. Você não tá aqui com a gente. Não é família Tatucino. Tatucino, vai, gente. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se alô, eu te conheço bem agora. Alô, dono do bar, me puxe uma moto. Parceiro poderoso lá do GDI. Vou me embriagar. Lá do CDI, o meu parceiro poderoso tá aqui marcando presença. Veja, hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. E aí, vai. Banda Zero. Parceiro Juninho Campos, junto com a galera aí, da equipe Ranca Toco, meu irmão. Equipe Ranca Toco. Obrigado por fazer parte de mais um CD do DJ Jefferson e DJ Duda do Animal Godzilla.